Some legends are told, some turn to dust or to gold, but you will remember me. E aí, galera do Fraternity, a gente começa mais um episódio de Rapidinhas. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre uma árvore muito contente, muito animada. A gente vai falar sobre o Stanford Cardinals. E pra começar falando sobre esse time, eu queria chamar Cardinals. A atenção. Oi? Você falou Cardinals. É Cardinal. Cardinals is the same bullshit. Sorry. E pra falar sobre a tabela, eu quero chamar o Wayne pra falar pra gente quais vão ser esses jogos que o Cardinal eles vão ter pela frente. Olha, Stanford tem uma tabela bem difícil, viu, Nick? Vai pegar a UCS na semana 2, já num jogo que já vai ser um tudo ou nada pro time, tem que começar ganhando, senão já vai perder já esperanças pro resto da temporada. Vai ter um jogo contra a UCLA, jogando fora de casa, lá no Rose Bowl, no qual eu estarei presente, se tudo der certo. Oh. E depois terá... Estaremos lá, se tudo der certo. Joga na cara dele. E também vai pegar o Washington, né? Depois na sequência, uma sequência bem difícil, que inclui um jogo depois, que é o Washington State, vai pegar depois Notre Dame. É, precisa sair daí pelo menos com 5 vitórias. Não dá para sair com menos do que isso, senão já perde qualquer esperança de brigar pelo título, brigar pelo playoff, né? Chegar no playoff. Então, não conseguindo êxito nesse começo, não vai adiantar nada o jogo-chave, que seria contra a Oregon, na semana 11. É um jogo chave, se o time tiver chegado ali pelo menos com uma derrota apenas no recorde, seria muito importante para que Stanford tivesse uma boa temporada. Se der tudo certo, Stanford chega nos playoffs. E Nathan, nesse elenco de Stanford, quem que você tem para citar ou elogiar que possa ajudar nessa caminhada até os playoffs? Bom, primeiro nome que vem à cabeça, facilmente, Christian McCaffrey, running back, principal jogador da equipe, foi candidato ao Heisman ano passado. Heisman! Ele ganhar, não é base. Bem, enfim, o que ainda é uma incógnita nessa equipe de Stanford é quem vai entregar a bola para o McCaffrey correr, porque está tendo uma batalha cerrada pela posição de quarterback entre o Keller Christ e o Ryan Burns. No momento, o Ryan Burns está com uma pequena liderança, mas isso pode mudar ainda. E também, ainda no ataque, nós podemos citar a dupla de wide receivers da equipe. Ambos são seniors, o Michael Rector e o Francis Ouzo. E é claro, não seria Stanford se não tivessem talentos na defesa. Mesmo que não tenha alguém que se destaque, ainda tem alguns jogadores sólidos, como o cornerback, o Terrence Alexander, o safety, Dallas Lloyd, o linebacker, o Peter Callum Bay. São vários jogadores sólidos nessa defesa de Stanford que vão contribuir para o sucesso da equipe nesse ano. Mas e aí, Nick, o que mais você pode falar pra gente dos jogadores de Stanford? Então, em 2012, o David Shaw falou que ele teve a melhor classe de recrutas da história de Stanford. E dentre eles estavam dois first round picks na linha ofensiva, mais outro eventual sixth rounder com o Kylie Murphy e o center Graham Schuller. Os primeiros first picks foram o Andrew Speed e o Joshua Garnett. E hoje, desse quadro de 2012, a gente já sobram dois jogadores que seriam o Brandon Fanaika e o Johnny Caspers. Os dois são guards. Eu vou falar especificamente do Johnny Caspers, que é um prospect que vem crescendo muito, apesar de uma experiência limitada nos últimos anos. Ele começa jogando como guard e é muito importante no esquema de jogo de Stanford, que tem muito pool, né, onde que o guard sai correndo atrás do center para fazer o block, dependendo do lado que a corrida for acontecer. Mas além do que, ele também, quando ele jogou como center, ele tem jogado muito bem, sentiu pouquíssimas dificuldades no passe, mas tem ajudado muito num jogo corrido, especialmente pelo centro, por ser muito forte, ter os braços longos e conseguir atingir o defensive tackle com uma facilidade. Então, dentre esses prospects, ele provavelmente, vamos ver aí um nome de mais um linha ofensiva de Stanford saindo no primeiro round. E para finalizar, Bassi, quais são os cenários para o seu time do coração? Com clubismo ou sem clubismo? Aí vai de você. Então, O cenário otimista é, obviamente, uma chegada ao College Football Playoff. Tá faltando essa cereja no bolo de Stanford, a briga por um título, né? Porque eles têm sido uma potência muito regional no Oeste, mas nunca têm chegado, de fato, a brigar pelo título nacional. Então, tá faltando isso. O cenário ideal é uma equipe que se encaixe certinho, resolve a pendência na posição de quarterback, seja quem for o titular, mas alguém que se estabilize. Um Christian McCaffrey que quebre mais recordes nessa temporada, quem dirá, assim, vai que, né? Então, com tudo isso, vai ser uma equipe, no melhor cenário possível, uma equipe que vai destruir toda a competição. Porque a gente tem que lembrar que dos 4 jogos mais difíceis, 3 são fora de casa, que é contra o Washington, em Seattle, contra Notre Dame em South Bend e contra Oregon em Eugene. Então, vencendo esses 3 jogos, a equipe cai nas graças do comitê, com certeza, e vai para os playoffs. Esse é o cenário ideal. O cenário realista seria ali uma derrota, que é uma equipe que está forte o suficiente para ter uma derrota só, só que não pode se deixar cair do cavalo que nem caiu ano passado. E o problema é que isso é uma possibilidade bem real, porque a tabela é muito difícil, como o Wayne falou. Então, uma derrota ainda classificaria a equipe como a melhor da Pac-12 e, quem sabe, uma chegada ao playoff, mas pelo menos um bowl de ano novo, realisticamente falando. No pior cenário possível, é aquele caso de sempre. Não se decide um quarterback titular, muita inconsistência, isso acaba reduzindo o desempenho do McCaffrey e faz a defesa ficar muito tempo em campo e ela acaba cansando e o time vai caindo com um efeito dominó e termina a temporada com 8 vitórias só, que seria, acho que, menos que isso é impossível, porque a base do time está muito boa para essa temporada. E, gente, essa foi mais uma rapidinha da The Fraternity. Continue acompanhando o nosso canal até o início do College Football. Não se esqueçam também de participar da nossa promoção no Facebook para levar para casa a camisa do time favorito de vocês. E é isso, gente. Valeu!